colocado, 2 vitórias, 3 saldos de gols, né? 2-0 contra a Sérvia no primeiro jogo, 1-0 contra a Suíça no segundo. Não sofreu nenhum gol, a Suíça vem logo em segundo com 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. A Suíça joga contra a Sérvia hoje, se empatar, a Suíça garante classificação. Se vencer e o Brasil perder, aí vamos ver aí em relação a saldo de gols, para saber quem vai ser o primeiro colocado. Dificilmente o Brasil vai perder para Camarões hoje, seleção já classificada, primeira seleção classificada, 100% de aproveitamento, a única até aqui na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Até por isso o técnico Tite vai colocar em campo uma equipe completamente reserva, do goleiro até o atacante. Deve jogar o Ederson no gol, na direita o Daniel Alves, deve jogar Militão e Bremer na zaga, o Bremer que ainda não atuou, e na esquerda o Alex Telles. Meio de campo, Fabinho, Fred no ataque, Anthony, deve colocar também lá na frente, não vai ser o seu amigo o Pedro, ele deve colocar o Gabriel Jesus, e completando ali o ataque da seleção brasileira, o Martinelli. Portanto, deve ser a equipe da seleção brasileira para enfrentar Camarões daqui a pouco. Ficou aí muita gente reclamando que o Bruno Guimarães, que entrou no segundo tempo contra a Suíça e mudou o jogo, não vai ser titular hoje. O pessoal também pediu a presença do Pedro, também do Everton Ribeiro. Em vez do Everton Ribeiro, ele vai botar o Gabriel Jesus. Essa, portanto, deve ser a equipe da seleção brasileira, que honestamente não deve ter muito trabalho para ganhar de Camarões. Em 2 oportunidades, essas equipes já se enfrentaram na Copa do Mundo. As 2 vezes deu o Brasil, em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão, e mais recentemente, em 2014, em Brasília. O Brasil venceu Camarões, goleou lá no Estádio Nacional Mané Garrincha, só que a gente sabe como aconteceu, o que aconteceu na semifinal. O Brasil acabou perdendo por 7-1. A expectativa é de festa hoje, não tem ninguém muito tenso aqui, não. Nos outros jogos a gente fica tenso, será que o Brasil vai vencer, vai se classificar? Não. Hoje está todo mundo tranquilo, sexta-feira, sextou, já está todo mundo tomando um gelo e ficando espertinho para o jogo de daqui a pouco. Vem pra cá, Glaucia, que o sol tá bonito. Tá certo, Maurício. Mas, ó, cuidado, hein? Tem previsão de chuva ainda pra parte da tarde. Tô secando, não. Não é porque tu tá na praia e eu tô no estúdio, não, tá? Bom trabalho, Maurício. Tô de sunga aqui na praia. Tá uma delícia, viu, Glaucia? Esse é que é um trabalho que eu chamo de bom. Valeu, Maurício. Grande beijo, bom trabalho. Olha, são 3h38 aqui no Rio. Bom, o Alexandre, Danilo, Neymar não vão ficar no banco de reservas. Eles vão assistir ao jogo da primeira fileira de cadeiras atrás do Tite, naqueles chamados assentos técnicos, né? É, complementando aqui as informações do Maurício Costa, técnico de Camarões, o Rigobert Song, ele jogou 4 Copas do Mundo, em 94, 98, 2002, 2010 e 98. Em 1994, ele foi expulso no duelo contra o Brasil por conta de um carrinho no jogador Bebeto, né? Em 1994, o Brasil ganhou de 3-0, em 2014, de 4-1. E hoje o técnico Rigobert Song quer escrever uma história diferente e, claro, ganhar da seleção brasileira. São 3h38 aqui no Rio, a seleção está aquecendo aí para o jogo contra Camarões e a gente está de olho na nossa seleção. Vamos juntos até as 4 aqui no Sintonia Nacional. Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal. Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Sem preconceitos ou mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, tá legal. Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim.

no controle, não perca a fé, não perca o foco. Pé no chão, hein? Não perca o compasso, o acerte seu passo, teu chifre no braço te leva além. A vida balança, não perca a esperança, que a fé não se cansa, de pé nos mantém. A vitória demora, mas vem. É, a vitória demora, mas vem. Bendito, louvado seja, que os anjos digam amém. A vitória demora, mas vem. A vitória demora, mas vem. A vitória demora, mas vem. A vitória demora, mas vem. Essa foi escolhida a música, né, da seleção brasileira, né, o Juninho Tibau. A vitória demora, mas vem. A gente sabe que vai demorar um pouquinho, né, até o dia 18. Mas tomara que a gente chegue até lá, né, tomara que tudo corra bem até lá e que o Brasil esteja na final da Copa do Mundo. Olha, são 3h46, jovens são maioria entre os brasileiros que enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. Também são os mais atingidos por crises econômicas. No caso das mulheres, a situação é pior. Tâmara Freire traz os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Um em cada quatro jovens brasileiros não estudava e nem tinha uma ocupação no mercado de trabalho no ano passado. Apesar de alto, o índice traz uma redução com relação a 2020, quando chegou a 28%. Os dados fazem parte da síntese de indicadores sociais, análise divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, que aponta ainda que 62,5% das pessoas com idades entre 15 e 29 anos nessa situação eram mulheres. Além da diferença de gênero, também é expressiva a desigualdade racial. As jovens pretas ou pardas representavam quase 42% desse contingente, enquanto as brancas somavam 20,5%. Já os jovens negros foram 24,3%, enquanto os brancos apenas 12,5%. De acordo com a pesquisadora do IBGE, Bettina Fresneda, os jovens são os que enfrentam maior dificuldade tanto para ingressar quanto para permanecer no mercado de trabalho e representam o grupo mais vulnerável às crises econômicas. A gente não está mais chamando de nem-nem, porque não é jovens que não estudam nem trabalham, são jovens que não estudam nem trabalham no mercado de trabalho como ocupados. É um pouco pejorativo você falar que é o jovem que está fora da situação de ocupado, não trabalha, né? Que ele pode estar trabalhando em casa para fazer os domésticos e etc. E de acordo com Bettina Fresneda, a diferença entre os gêneros, apesar de ter sido intensificada durante a pandemia, é um aspecto estrutural, verificado em vários países. É que as mulheres que estavam nessa condição de não estudar e não trabalhar, elas estavam em sua maioria como fora da força de trabalho, né? Elas não estavam procurando emprego e disponíveis para trabalhar, como é o caso da maioria dos homens. 66,4% das mulheres, do total dessa faixa etária, estava fora da força de trabalho, enquanto 51,3% dos homens. E o principal motivo que afeta as mulheres é cuidados e afazeres domésticos, assim como, enfim, nos outros países que investigam esses motivos. No campo das diferenças raciais, o IBGE aponta também que a taxa de desemprego ficou em 11,3% entre os brancos no ano passado, mas sobe para 16,3% entre os pretos ou pardos. Também como consequência disso, os brancos receberam, em média, 73,4% a mais do que os negros no ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Agora 3h49, a Anvisa autoriza a segunda fase de ensaios clínicos da Butanvac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou nesta quinta-feira que autorizou a segunda fase de ensaios clínicos da Butanvac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Nesta etapa, serão analisados a consistência de doses de reforço, a segurança do imunizante e a capacidade de imunização. De acordo com a Anvisa, a autorização foi baseada em resultados obtidos na fase anterior dos estudos, que demonstraram perfil de segurança aceitável da vacina. Foram analisados dados de estudos não clínicos in vitro e em animais. Os ensaios clínicos são usados pelos laboratórios para testar um novo medicamento ou vacina de forma experimental em seres humanos. Durante a fase clínica, os testes devem demonstrar a segurança e eficácia para a saúde. Se ficar comprovado que os benefícios superam os riscos, o imunizante poderá ser registrado pela Anvisa e disponibilizado pelo mercado. A primeira fase de desenvolvimento da Butanvac foi autorizada pela Anvisa em junho de 2021, quando os primeiros voluntários passaram a ser vacinados. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Agora são 3h51 aqui no Rio. Micro e pequenas empresas têm até domingo para se inscrever em programa de negócios internacionais do Sebrae. O Sebrae do Rio de Janeiro está selecionando 130 micro e pequenas empresas para participarem dos programas de internacionalização ProInter, BioNTech e ProGlobal. As inscrições podem ser realizadas através da internet até este domingo. O programa terá duração de 12 meses e começa em janeiro, com previsão de término para dezembro de 2023. Segundo o Sebrae Rio, empresas pequenas, micro ou com MEI, microempreendedor individual, podem se inscrever para participar do ProInter BioNTech. A iniciativa tem como objetivo estimular as redes de cooperação e promover o desenvolvimento tecnológico para a internacionalização das empresas. No total, 30 empreendedores serão selecionados. Já as pequenas empresas que desejam internacionalizar os negócios, exportando, importando, vendendo ou comprando tecnologias, devem se inscrever no programa ProGlobal. Por esse projeto, 100 pequenos negócios serão escolhidos. Mais informações sobre os programas e os critérios para participar da seleção estão disponíveis no site www.sebraerj.com.br. Com a supervisão de Elifas Levi, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Lucas Coelho. Agora são 3h52, nossa sintonia nacional fica por aqui, de volta na próxima segunda-feira, a partir das 14h. Se tudo correr bem, segunda-feira também teremos jogo da seleção brasileira, né? Segunda-feira, dia... Que dia é segunda-feira, Índio? Segunda-feira, dia 5. É o dia de pagar as contas, né? A gente não pode esquecer de pagar as contas, porque vai ficar ligado aí na seleção brasileira. Então, segunda-feira, dia 5 de dezembro, se tudo correr bem, Brasil vai jogar e encarar aí a Coreia do Sul, que hoje deu espetáculo, hein? Bom, Brasil entra, seleção brasileira entrando em campo, seleção de camarões entrando em campo. A gente vai ficando por aqui. Como eu disse, volta da segunda-feira. Uma boa sexta-feira para você, um bom final de semana. Vai, Brasil! E daqui a pouquinho a gente está de volta, né? Com o nosso É Tudo Brasil, ao vivo, direto de Brasília, nesse dia nacional do samba, né? Com uma programação do Tudo Brasil totalmente voltada para o samba. São 3h53. O Sintonia Nacional teve produção de Cláudia Carneiro, produção de estúdio da Rosinha, na mesa de som insubstituível, incomparável, Índio Xavier. Grande beijo, gente. Até segunda. Até segunda, porque amanhã tem. Amanhã tem Nacional no Samba. Amanhã Nacional no Samba tá imperdível, muito bacana para você. Vale a pena ficar ligado a partir de uma hora da tarde. A gente se encontra. Até mais. Quer fazer um som menor para animar o povo aí? É? Quer fazer um som menor aí? É, mulher. Vê se o povo conhece. Eu era feliz. Vai! Olha, assim não é pecado, hein? Tudo que eu fiz. Falou do Tifru! Eu não dei valor, tio! Que saudade! Ei, prima! Tá te vendo? Tô doente de sol. Muita gente! Aprendi, não vale nada. Pode confiar, foi preciso perder. Eu preciso entender. Não se deve largar jamais. morreu. A mina de pé foi nesse perdido perder. Pra aprender a valorizar. Alô, juvenil! Vandervin! Eu preciso entender. Não se deve largar de amar. Obrigado! Fui num pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a cancha. Sobrou pra mim um bagaço da laranja. Sobrou pra mim um bagaço da laranja. Fui num pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a cancha. Sobrou pra mim um bagaço da laranja. Sobrou pra mim. Apresentar Sintonia Nacional com Gláucia Araújo. Neste domingo ao meio-dia, especial Erasmo Carlos. Uma verdadeira festa. Vejam só que festa de arroba. Nesse embalo, relembre os hits que marcaram a história de sucesso do cantor e compositor, que para uns era o Tremendão, para o rei, um parceiro. Meu amigo era e lembro de todas as lutas, eu vou companheiro. Especial Erasmo Carlos, domingo, meio-dia, aqui na Rádio Nacional. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Você apareceu. Olá, ouvinte, aqui é o Tony Veloso dos Titãs, curtindo a Rádio Nacional e a força que essa rádio dá pra música brasileira. E você nunca me ouviu chorar. O samba é mistura, é a alma brasileira. Sábado tem samba de primeira na Rádio Nacional. Meu coração é quase de felicidade. Samba de responsa. Não sei viver sem teu amor. Entre nessa roda de samba com Diogo Nogueira e convidados. Malandé, malandé, mané, mané. E aí, malandragem, você não vai ficar de fora dessa, vai? Samba na Gamboa, todo sábado, meio-dia, na Rádio Nacional. E domingo, 11 da manhã, na TV Brasil. Brasília e Rio de Janeiro, canal 2.1. São Paulo, canal 1.1. O Brasil se encontra aqui. Hoje acompanhe mais um capítulo da radionovela A Corrida do Ouro. 9 da noite, aqui na Rádio Nacional. A dramaturgia e a emoção se encontram aqui. Nacional FM, música brasileira e informação. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. É tudo Brasil. Música. Bate-papo. Mais música. Novidades. Muita música. O que rola pelo Brasil. É sério, aqui você vai descobrir a diversidade da música brasileira. É tudo Brasil, onde os ritmos se encontram. Olá, olá, minha gente, boa tarde, 4 e 2, portanto, é tudo Brasil no ar e eu espero, viu, Ana Pimenta, que seja tudo Brasil lá também, já com quase três minutos de bola rolando contra Camarões, viu? Estamos na torcida aqui, a gente vai até às 5 da tarde hoje. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde você que está com a gente hoje. Vamos até às 5 e dizendo aqui ao vivo para você todos os lances da partida, os mais importantes. Estamos acompanhando também. Muitos gols, né? Esperamos. A gente já está classificado, mas a gente quer gol, a gente quer gol. Eu vou até mudar meu placar, eu acho que hoje o Brasil vai meter ali 3, pelo menos, viu? É, tem que ter. Porque é o Brasil muito superior, Camarões não venceu nada ainda. E vamos lá, o Brasil já está classificado, mas tem muita mais. Ele vai, penso, talvez fique até um pouco, né, mais na retranca um pouquinho. Mas depois, se fizer o primeiro, meu amigo, 1-0, que era o que eu tinha falado antes, não termina. Bora, vamos embora. O que você tem na ponta da agulha aí, bora, Marcelo, pra gente jogar pra nós? Começou hoje é Dia Nacional do Samba. Dia do a gente samba, vem hein? Aí durante a semana fazendo várias homenagens. E hoje, como é a data oficial, a gente vai começar com samba, é lógico. E com ela? A Marrom. A Marrom. Vamos lá, essa gente. Essa não pode faltar em nenhuma roda. Não deixa o samba morrer. Vamos ouvir a não primeira de hoje, né, tudo Brasil? Não deixa o samba morrer. Não deixa acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Com meu samba, o meu anel de bamba, em despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o Boa demais, né? Nossa, eu tava cantando aqui. Essa aí, como você fala, numa roda de samba não pode faltar, nunca, né? Nunca, nunca mesmo. Vamos lá, então, para mais comemoração. Oh, só registrando ali que nós estamos agora ali com 8 minutos de jogo, Brasil, Camarões. E você sabe que eu sou fã de Camarões. Quando o Brasil tá fora, quando eles estão jogando contra outra seleção, eu torço lá sempre para a seleção de Camarões. 0-0, né? Um joguinho ali meio tranquilão até o momento. E o Brasil, como eu previa, mais atrás, até porque não depende aí de resultados, já está classificado. E eu penso que vai esperar aquela velha tática de um contra-ataque, mas depois que fizer o primeiro, meu amigo, vai embora. Você sabe de uma coisa, Ana? E Boró, que está aqui na nossa mesa de som também, Denise na produção, Giovanni. A gente sempre lembra Brasil-Alemanha em 2014. Quando terminou? 7-1. Tá, e o Brasil jogou depois, disputando a terceira colocação. Ninguém lembra. Ninguém lembra. E foi outra goleada de 3-0 para a Holanda. É. Agora, eu só tô lembrando disso porque é impressionante que, se a gente pega no geral, o Brasil tem uma tradição com Copa do Mundo mesmo, porque ele ficou em quarto lugar em 2014. Bom! Se a gente, não, lógico que a gente quer ali, né? Do terceiro para frente. Mas eu digo assim, se a gente pensar que são 32 seleções e ele ficou em quarto, se a gente pensar no futebol mundial, tava muito bem. Só que levou duas tacadas ali de Alemanha e depois de Holanda. Eu acho que você tá sendo muito legal aí nesse comentário. Eu acho que a gente quer ir pras cabeças, a gente quer bola na rede, a gente quer primeiro lugar. Não, a gente não quer essa história. Eu digo assim porque a gente tem muita tradição e por isso a gente está aí como favorito nessa Copa do Mundo. Eu acredito que o Brasil tem muita chance de chegar lá, viu? Vamos na torcida aqui, vamos lá. Vamos 0-0 até agora, viu, gente? Ô, Marcelo, agora eu vou chamar uma turma de responsa para continuar as nossas homenagens nesse dia do samba. Bora lá, então. Chama que o samba semeia a luz de sua chama. A paixão vertendo ondas, velhos mantras de Aruanda. Chama por Cartola, chama por Candeia. Chama, Paulinho, chama essa turma toda. Hoje é Dia Nacional do Samba e a gente faz essa homenagem aqui a esse ritmo que é a cara do nosso país, é um orgulho para todo brasileiro ter esse ritmo que nasceu aqui no país, oficialmente reconhecido como um ritmo popular há mais ou menos um século. Tem uma lei aí, né, do antigo estado da Guanabara, que hoje chama Cidade do Rio de Janeiro, que oficializou essa data, e em 2005 o samba, ele ganhou o título de patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. Pra gente ver que é isso muito, não é mais pouca, né, coisa não, Marcelo. Mais do que um ritmo, né? Lógico, é um ritmo musical, mas tem todo um arcabouço cultural, imaterial como patrimônio aí, que está por trás, né, dessa música. É muita gente, é muita ancestralidade, está ligado aos fazeres, à cultura, tradições, né, a nossa rotina. O samba está misturado com a vida do brasileiro. Então hoje é um dia de muita alegria para a nossa cultura, é dia de celebrar os que vieram antes e os que virão, né, refazendo e renovando essa tradição. Ontem a gente estava conversando aqui, né, com o Júnior do Fundo de Quintal, e ele falando exatamente sobre isso, da beleza que é algo tão vivo como o samba, que se renova a cada dia. Então fica aqui a nossa homenagem, a nossa felicidade em estar aqui hoje comemorando nesse dia de Jogo do Brasil. Dia Nacional do Samba. Que é um dia de muito samba, né? Samba e futebol estão sempre juntos. E para homenagear, a gente começa, já tocamos Alcione, e agora vamos tocar ele, o príncipe do samba. Mas que tem no nome Paulo. O quê? Hã? Ah, não, quem nós vamos tocar? Paulinho da Viola. Ah, Paulinho da Viola. Separei ali que eu comecei um trechinho dessa música que chama Beba do Samba, Beba da Fonte, Beba do Samba. E aí ele vem chamando, chama Cartola, chama Donga, chama Noel, chama Tia Ciata. E a gente vai tocar essa música então. Grande, Paulinho, vamos lá. Toquei um pedacinho e a gente continua aqui na nossa playlist especial de samba para esse dia de hoje. De sua chama, a paixão vertendo ondas, velhos mantras de Aruanda. Chama por Cartola, chama por Candeia, chama Paulo da Portela, chama Ventura, João da Gente, Cláudio Honor, chama por Manoel, chama Ismael, Noel e Senhor, chama Pixinguinha, chama Donga e João da Baiana, chama por Nonô, chama Ciro Monteiro, Wilson e Geraldo Pereira, Monsueto, Zé Conforme e Padeirinha, chama Nelson Cavaquinho, chama Taúfo, chama por Guide Marçal, chama, chama, chama, Bussi, Raul e Arnô Canegal, chama por Mestre Marçal, Silas, Osório e Aniceto, chama Mano Décio, chama meu compadre Mauro Duarte, Jorge Mecheu e Geraldo Babão, chama o Vaiade, Manasseia e Chico Santana e outros irmãos de samba. Chama, chama, chama. Daí são 4h15. começando aqui esse dia do samba, dia nacional do samba, com as nossas homenagens a todos esses príncipes, reis, rainhas do samba que honram a nossa cultura. E a gente segue até as 5 da tarde hoje com muita música. E agora vamos às notícias. Deixa eu lembrar aqui rapidamente, segura um pouquinho as notícias direto da redação, só para lembrar que o Brasil meteu uma bola lá de cabeça. Quase, né? Foi quase, se hein? Se fosse, seria um golaço, né? Mas o goleiro Camarões estava atento e defendeu. Continua tudo igual, 0-0. O Brasil está marcando a presença, não está lá atrás, não. Está lá a fim de fazer logo o primeiro, né? E eu acho que não vai demorar, não, viu? Está com 16 minutos agora ainda. Tem muito tempo ainda de bola para rolar nesse primeiro tempo. Bola para rolar. E Brasil já faz o seu primeirinho, né? Viu? É uma questão de tempo ali agora. Rádio Nacional, música e informação. Bom, as informações direto da redação teve aí, né? Com o jogão, o Brasil entrou em campo aí com Camarões. E na fase de grupos aí, agora a gente lembra que o técnico Tite montou uma equipe, claro, né? Botando os reservas para jogar, já que está classificado, né? Então, a oportunidade é dos reservas jogarem e ao mesmo tempo aí do pessoal de poupar, né, os jogadores aí que vão se refazer para a próxima fase, que aí sim vem pedreira, hein? A escalação: Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex. Teles na zaga, Fabinho, Fred e Rodrigo no meio e no ataque, Antony Gabriel Jesus e Martinelli, o goleiro Ederson hoje batendo essa bola ali. Gol é uma questão de tempo ali, viu? Esse jogo traz a novidade que aos 39 anos, o lateral Daniel Alves se torna o jogador mais experiente. O pessoal da redação botou experiente, mas é mais velho mesmo a vestir a camisa da seleção num Mundial da FIFA, né? Ou seja, na Copa do Mundo. Caso o Brasil vença o time de Camarões, próximo adversário será a Coreia do Sul na próxima segunda-feira. Caso perca, o time enfrenta Portugal na terça-feira. Rádio Nacional, música e informação. Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com todo o Brasil, muita música. Lembrando que hoje o programa vai até às 6. Às 5. Aliás, até às 5, quer dizer, às 5 horas. Às 5 e pouco. Entra o Espaço Arte. Vamos fazer um lembrete rápido. Daqui a pouquinho a gente até toca um sonzinho dele. Amanhã, domingão, vai ter uma homenagem. Amanhã, domingão, não, né? Marcelo, você tá todo alterado, perdido, hein? Vamos lá, vamos centrar. Jogo, a pessoa vamos fica... centrar aqui. Domingão. Domingo, meio dia 4. Dia, vai ter uma homenagem especial aqui na Nacional FM. Aqui, hein? Tremendão. Merece, não merece? Gigante gentil. Então você não perca meio-dia aqui na Nacional. Manda lá o som do... Ele tem o nome de pagode no nome. No próprio nome. É o Zeca Pagodinho, o maior filósofo que esse país já teve. É o cara do samba, mas que tem o pagode no sobrenome. Manda lá. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar seu amor fiz mandinga. Fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção. Como seu coração fiz joeira. Foi à beira de um rio e você, uma ceia com pão, vinho e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Incendeia. Oi, Glaucia Araújo. Mateia. Meu olhar, uma luz que clareia. Meu caminho tal qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder. Ai de mim, esse amor termina. É o índio que tá aí contigo, Glaucio. Sem você, minha felicidade. Morreria de tanto pena, verdade. Descobri que. Abraço, papito. Descobri você, minha vá. Um cheiro. Descobri sem ter a vida. Seu amor fez mandinga. Foi a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção. Com o seu coração fiz joeira. Foi à beira de um rio você. Uma ceia com vinho e flor. Uma luz pra guiar sua estrada. Perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Zeca Pagodinho, Ana Pimenta, é de onde, hein? Zeca Pagodinho é ele, de Xerém. Ele nasceu numa cidadezinha, Xerém é uma cidadezinha que fica ali perto de Belzonte. Não, Marcelo, para com isso, aí já tá forçando a barra demais. É, esse não tem não jeito. Não dá, você e a Gláucia, vocês me quebram tudo as pernas, bem, Gláucia? Dona Gláucia. Boa tarde, queria dizer que Zeca Pagodinho nasceu em Irajá, zona norte Irajá. Do Rio de Janeiro. E queria dar um spoiler aqui, porque o filho do Zeca Pagodinho vai casar amanhã. E sabe com quem que ele vai casar, o filho do Zeca? Com quem? Com a sobrinha do nosso índio. Só isso. Não tenho mais nada pra dizer, já posso ir embora. Boa tarde, salve. Poxa seleção. Vida, hein? E o índio vai nesse casamento? Menina, Ana, tava me mostrando aqui o terno azul, que ele vai, é chiquérrimo. Poxa. Eu já falei pra ele que se ele não me mandar uma foto amanhã do lado de Zeca, nem que seja assim disfarçando, ele tá lascado comigo. Ele não precisa de alguém para segurança, para acompanhar. Mas eu já tentei, Marcelo, mas não consegui. Muito respeito. Ele falou que vai com os filhos e, enfim, né? Com a esposa vai do filho, com o namorado da filha e que não tem mais convite para mim, não. Eu, tá bom, hein? Gente... Valeu, fica para a próxima. Ana, esse povo do Rio tem que ser mesmo, porque é gente chique, né? Realmente. Cê viu? Agora você arrasou, Gláucia, nesse dia do samba. É, não essa é? Essa notícia aí arrasou todo mundo. Eu não queria contar, não, mas aí vocês tocaram Zeca Pagodinho, eu fazia, vou contar, né? Não sou baú. É. E o Camarões quase fez um gol ali, talvez o Brasil marque agora. Mas voltando ao Dia Nacional do Samba, boa tarde, Ana Pimenta, boa tarde, Marcelo. Mandar um beijo aí pro nosso Boró, né? Porque, afinal de contas, ele é discípulo de Índio Xavier, tudo que ele sabe ele aprendeu aqui no Rio de Janeiro, porque ele é carioca também, vocês sabem, né? Enfim. Ele tá rindo ali, ó. A Ana já falou aí sobre a origem do samba, o samba que ficou popular na década de 30 com o rádio e com as escolas de samba, acabou se tornando um dos ritmos mais tradicionais da cultura brasileira. O Dia Nacional do Samba não é uma data comemorativa oficial, mas aqui no Rio de Janeiro é como se fosse. Foi inspirado aí num projeto de lei que queria instituir o Dia do Samba por uma iniciativa do vereador baiano Luiz Monteiro da Costa em homenagem ao sambista Ari Barroso, mas aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que o samba é muito tradicional e muito importante. Eu vi um post ainda há pouquinho, vou até daqui a pouquinho retuitar, que o coração carioca, ele não bate. O coração carioca, ele samba. E aí, para comemorar, a gente tem evento, né? Tem o tradicional trem do samba, que chega à 27ª edição. O tema é uma África chamada Rio de Janeiro. O esquenta já começou lá na área externa do Centro Cultural Banco do Brasil. Mas amanhã é que o trem vai ter aquele trajeto, que era o mesmo trajeto feito, né, segundo o compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, que é idealizador do projeto, o trajeto que o Paulo da Portela, fundador, baluarte da Portela, fazia nos anos 20, né? E aí, amanhã, para embarcar no trem, é só levar 1 quilo de alimento não perecível, pegar o bilhete, vão ser 3 viagens no sentido Zona Norte, tá tudo bonitinho aí na internet, você acha todos os horários direitinho. São 20 minutos de passeio dentro do trem, no trem tem roda de samba, é uma coisa de louco, se você ainda não, legal, não esteve no trem do samba, vá lá, porque é muito legal. E nossa, esse deve ano, ser bom demais. Sim, e esse ano a gente tem Leci Brandão, né? A dama do samba Leci Brandão, tem Dudu Nobre. E fechando o evento, Paulinho da Viola. Ele vai fechar no palco Mestre Monarco, que fica ali na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz. E aí também mais um eventinho só pra gente fechar. Amanhã é pra comemorar não só o Dia Nacional do Samba, que é hoje, mas também pra fazer o lançamento do CD das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Cidade do Samba vai ter 2 dias de mini desfiles. Eles estão considerando aí a abertura oficial do Carnaval Carioca, né? Então amanhã tem as 6 escolas de samba que vão se apresentar no domingo de carnaval em 2023, que vai ser dia 19 de fevereiro, vão desfilar, fazer um desfilezinho lá na cidade do samba. No domingo, as outras 6 que se exibem, né, vão se exibir na segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro. Aí, para fazer esses mini desfiles, gente, cidade do samba vai ter aquele ar assim meio de sambódromo, vai ter relógio de cronometragem, pista pintada, área de concentração, dispersão e tradicional queima de fogos, anunciando a entrada das escolas na avenida, celebrando o samba, celebrando o carnaval e celebrando, se Deus quiser, se tudo correr bem, a nossa seleção também, viu? Olha, amém! Juízo, beijo pra vocês e vamos sambar, porque o coração da gente samba. E esse, jogo, esse gol vai sair agora, Marcelo? Não, né? Vai ser caiu, agora? Tô ali, caiu. Tô de olho ali, tô de olho. A gente tá com o olho no samba e um olho na seleção. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, até segunda. Beijo. Valeu, valeu. É, nada de gol. Tem 28 minutos jogados aí desse primeiro tempo. E tô achando que eu vou voltar lá pro meu lado. Ô, Marcelo, eu vou te falar um negócio. Você imagina como deve ser esse trem do samba lá? Eu tava aqui me coçando pra cutucar onça com vara curta, porque a gente abriu o programa falando sobre a criação da data, né, no antigo estado da Guanabara, mas reza a lenda que essa data foi escolhida, a Gláucia mesmo, você viu que ela falou rapidinho, né, a história lá do vereador lá baiano, que propôs a data. Reza a lenda que essa data foi escolhida porque no dia 2 de dezembro de 1960 foi a primeira vez que o Ari Barroso visitou a Bahia. Ele já tinha composto da Baixa do Sapateiro, que virou um hino, que levou o Brasil para o mundo inteiro, foi gravado pela Carmen Miranda. E aí, por conta dessa primeira vez do Ari Barroso na Bahia, essa data entrou para a história da música, né? Desse encontro da Bahia com o Rio de Janeiro, Ari Barroso, que também popularizou o samba pelas ondas da Rádio Nacional. E aí a Gláucia, ó, ficou quietinha, porque a gente sabe que tem samba na Bahia, tem samba no Sul, tem samba no Brasil inteiro. E aí desse encontro do Rio com a Bahia, surgiu o Dia Nacional do Samba. É o que maravilha, conta legal, a história, né, da nossa música brasileira. Bom demais, bom demais. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos 4:30 agora, já já a gente volta com É Tudo Brasil. Ó, tem uma cobrança, uma falta ali, um pouquinho pra fora da grande área. Pode ser agora, hein? Vai ser agora ou não vai ser, Boroc? Ó, dá uma olhada lá de assim, ó. O que você acha? Tá sentindo aí a energia do gol? Já saindo ou não? Depois, não. Vamos esperar bater. Não foi. Explodiu em cima já da foi, barreira. Já foi. Já era. Vamos chamar o break. Vamos pro break. Vamos pro break. Repórter Nacional. Três edições diárias com as principais notícias do Brasil e do mundo. De segunda a sexta, às 7:30 da manhã, meio-dia e 6:15 da tarde, aqui na Rádio Nacional. Eu era alegre como um rio. Oi, pessoal da Rádio Nacional. Aqui quem fala é Ana Canhas. Um beijo pra todos vocês. Como um galo, quando havia galo. Novidades da MPB e do pop brasileiro você ouve no programa Playlist da Rádio Nacional. Eu sei que você gosta. Artistas que explodiram com seus hits na internet. Estou aqui sem saber. Me leva que assim fico louco com você. Singles com milhões de visualizações. É fogo no parque, na molecada se diverte. Playlist de segunda a sexta, 1 da tarde. É do Brasil, é nacional. Nacional FM. Muito bem, gente. 4h31 agora. O que nós vamos mandar aqui agora nesse Dia Nacional do Samba? A gente vai mandar um clássico aí. Essa música, O Poder da Criação, é de uma beleza, Marcelo. Hein? Ela fala dessa ligação, né, da inspiração do sambista com a sua obra. O João Nogueira estava muito inspirado mesmo quando ele compôs essa música. Ele e o Paulo César Pinheiro. Vamos ouvir. Bora, vamos ouvir. Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito. Em busca da inspiração, não. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia. Que está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia, chega nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso vem vindo e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar, lá, lá, lá. Faz pensar, existe uma força maior. Muito bem, tá aí agora, são 4 horas e 35 minutinhos aí no clima do samba e do futebol. A gente vai acompanhando por aqui, Brasil e Camarões. 0-0 até agora, hein? Poxa vida, 35 minutos. Aí, Giovani. 35 minutos, hein, Giovani? E até agora é nada. Com a gente aqui, aguenta, coração. É, eu vou te falar, hein? Mas é isso aí, vai sair um golzinho ainda, vai sair. Marcelo, a gente acabou de tocar esse clássico do pai, João Nogueira, agora vamos falar do filho, Diogo Nogueira, que hoje está lançando um álbum ao vivo no Noites Cariocas. O Noites Cariocas é um espaço muito tradicional lá no Rio de Janeiro, né, de artistas, do samba, de outros gêneros também, mas principalmente do samba, então é um peso lançar um álbum, né? Com esse selo do Noites Cariocas. E aí a gente vai, então, divulgar, né, esse lançamento hoje, que foi exatamente lançado o álbum no Dia Nacional do Samba, com a música desse novo trabalho do Diogo Nogueira. Vamos ouvir. Quantos beijos eu já dei, mas nenhum me balançou assim. Até que enfim eu te encontrei, foi muita sorte a minha. No teu corpo mergulhei, e uma onda igual você nunca surfei, paralisei. Já me ganhou, eu adorei. De repente o amor nos pega de surpresa, deixa a vida leve como a brisa da manhã. E o café na cama vira sobremesa, tem chama acesa. Usa do meu carnaval a nossa conexão, meu samba. Aí quando a gente começa não quer mais parar. Energia surreal, essa tal felicidade a gente manja. Me beija, me ama. Quantos beijos eu já dei, mas nenhum me balançou assim. Até que enfim eu te encontrei, foi muita sorte a minha. No teu corpo mergulhei, e uma onda igual você nunca surfei. Paralisei, já me ganhou e eu adorei. De repente o amor nos pega de surpresa, deixa a vida leve como a brisa da manhã. E o café na cama vira sobremesa, vem chama acesa. Usa do meu carnaval a nossa conexão, meu samba. E aí quando a gente começa não quer mais parar. Energia surreal, essa tá felicidade a gente esbanja. Me beija, me ama. Usa do meu carnaval a nossa conexão, meu samba. E aí quando a gente começa não quer mais parar. Energia surreal, essa tal felicidade a gente manja. Me beija, me ama. Usa do meu carnaval a nossa conexão, meu samba. A gente volta aqui lembrando que o Tremendão vai ser o grande homenageado nesse domingo nas emissoras da Rádio Nacional, com um especial que chama Especial Erasmo Carlos, uma viagem pelo legado musical do Gigante Gentil Tremendão. São os dois apelidos dele, né, Marcelo? Gigante Gentil e Tremendão. Domingo, meio-dia. Domingo, meio-dia. Vale a pena conferir. Uma homenagem merecida a ele, né? É, o Erasmo que deixou uma grande obra aí pro rock nacional, MPB também, grande parceiro do Roberto Carlos e de outros autores e artistas. Então, no domingo, você já tem encontro marcado com a gente na Rádio Nacional. Nacional FM levando para você esse especial domingão ao meio-dia. Enquanto isso, nós vamos tocando por aqui a todo o Brasil. Lembrando que nós já estamos aos 41 minutos desse primeiro tempo. Tá tudo igual, tá 0-0. E olha, agora há pouco eu falei daquela cabeçada, né, que o Brasil meteu lá. Foi quase o gol, se não estivesse lá o goleirão que fez uma bela defesa. Mas ficou só nisso mesmo, viu? Não teve nenhum outro lance, não. Gostou um joguinho ali bem mais ou menos, né? Mas vamos lá, vamos esperar aí. Se a gente, pelo menos, for pro intervalo com um golzinho... É, já dá uma tranquilidade a mais, né? O Brasil tá de boa, botou reservas para jogar, já tá classificado, né? Poupando aí os jogadores. E a gente vai seguindo e comentando aqui com você aí esse jogo de Brasil e Camarões, válido pela Copa do Mundo, fase de grupos em que o Brasil já se classificou. Bem, agora são 4h42. Rádio Nacional, música e informação. Notícias da redação. A TV Brasil, que é da empresa Brasil, que é gerida pela empresa Brasil de Comunicação, completa 15 anos hoje. De acordo com dados da Kantar Ibope Mídia, a emissora, que estava há algum tempo na nona posição, isso em dezembro do ano de 2020, aliás, passou a ser a quinta mais assistida no Brasil em dezembro do ano passado. Desde então, se consolidou aí como quinto lugar em audiência entre as demais TVs do Brasil. Além de informações confiáveis e de qualidade, a TV Brasil tem a maior faixa infantil da TV aberta. E com a modernização do parque tecnológico, o sinal foi 100% disponibilizado no país via satélite. Rádio Nacional, música e informação. São 4h43, a gente segue aqui até as 5 da tarde. Um olho na lista em homenagem ao samba, o outro ali nos lances dessa partida que tá 0-0 ainda. Mas a gente quer ver gol, hein, Marcelo? 43 minutos, o Brasil foi pro ataque, adiantou demais, bola na mão do goleirão e continua 0-0. Bora lá, vamos de música? Vamos agora homenagear a Clara Nunes, que esse ano, se estivesse viva, completaria 80 anos. Eu nunca me esqueço, Marcelo, quando eu vi a Clara Nunes a primeira vez num clipe no Fantástico. Morena de Angola. Não, eu lembro dela cantando essa música. Não, acho que foi no Fantástico também, na televisão, enfim. Eu lembro dela cantando Nação, do Aldir Blanc. Aquilo me marcou de um jeito. Pedi pro meu pai ir comigo no Jumbo, que era um mercado que tinha aqui no centro de Brasília, para comprar os vinis da Clara Nunes com 8 anos. Nessa época, Brasília não tinha nem sido fundada ainda. Mas... Poxa, Marcelo, não exagera. Vamos ouvir agora nossa homenagem à Clara Nunes, uma grande sambista que esse país já teve, que continua aí nos nossos corações. O Canto das Três Raças. Vamos ouvir. De dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, oh, oh, oh, oh. ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como soluçador. Muito bem, muito bom. Hoje, Dia Nacional do Samba, samba e futebol. Ana Pimenta, a gente tá aqui comentando futebol, mas a gente vai chamar agora quem sabe. Agora quem o negócio ficou sério. Fala, meu querido Bruno Mendes, boa tarde. E aí, o que você tá achando? Falta o quê? 30 segundinhos ali para acabar esse primeiro tempo. Tá dentro do que você esperava para esse jogo de Brasil já classificado ou esperava mais? Tá sim, muito boa tarde, Marcelão, boa tarde, Ana, todos os nossos queridos ouvintes. Tá sim, dentro do esperado. O Brasil tá jogando com a equipe reserva. É claro que alguns estreando em Copa, o que a gente sofreu lá no primeiro jogo com os principais jogadores titulares estreando em Copa, até colocar um emocional no lugar demora um pouco. E a seleção de Camarões está se fechando bem, como o Brasil tem que se acostumar nessa Copa do Mundo, a enfrentar times fechados. Foi assim contra a Sérvia, pior contra a Suíça, e agora o juiz apita o final do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Achei que o jogo foi... O Brasil teve mais volume de jogo, mas pouquíssimas chances de gol. O Camarões teve uma chance agora. O Ederson, aliás, fez duas defesas muito importantes. Agora há pouco ele fez mais uma. Mas acho um jogo equilibrado. O Brasil com mais volume, mas não chegando para finalizar tanto quanto se esperava do ataque formado pelo Martinelli e o Gabriel Jesus, que jogam juntos no Arsenal. E também o Anthony, que é um jogador importante, foi contratado pelo Manchester United junto ao Ajax. Acho que, de repente, o Tite pode botar o Pedro. Está todo mundo pedindo Pedro na seleção. Mas vamos ver o que o Tite vai fazer para esse segundo tempo. Tem sido a nossa sina. O primeiro tempo ser 0-0 e o segundo tempo a gente fazer gol. Que continue assim para esse segundo tempo contra a equipe, contra a seleção camaronesa. Lembrando que na outra partida do grupo, intervalo de jogo, a Sérvia e Suíça vão fazendo um jogo daqueles, vão empatando em 2-2. Com esses resultados, o Brasil vai ficando com o primeiro lugar no grupo, a Suíça em segundo, e com isso, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, caso termine em primeiro, confirme essa posição, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul. Esperávamos na enfrentar o Uruguai. Né? Isso, segunda-feira, 4 da tarde. E esperávamos estaremos enfrentar... Aqui. Como? Estaremos aqui, firmes e fortes. Bem no nosso horário. Firmes e fortes, fazendo essa corrente, então, o Brasil, possivelmente a seleção vai enfrentar a Coreia do Sul. A gente esperava pegar o Uruguai não teve capacidade para chegar até lá, o técnico demorou demais para colocar o Arrascaeta no time, e aí, não que seja mais fácil que jogo de Copa do Mundo, meu amigo, não tem essa história não de tem, facilidade. Né? Então, não tem ninguém mais bobo no futebol. Essa Copa do Mundo está tão maluca que a gente está provando isso. A Bélgica ficando de fora com o Japão virando para cima da Inglaterra, enfim. A coisa está meia doida, assim. Então, vamos esperar que esse segundo tempo o Brasil possa finalizar, crescer de produção ainda mais e finalizar e que possa encontrar aí o rumo da vitória. Até porque a gente pode também tirar a onda, né, Marcelo Miano? Porque... nenhuma equipe até agora ficou 100% na competição. O Brasil é a única que tem essa possibilidade de ficar 100% com 3 jogos e 3 vitórias. Quem poderia conseguir hoje foi Portugal, mas acabou derrotado. O Brasil tem essa possibilidade. A gente pode tirar essa ondinha aí para as oitavas de final. 100% de aproveitamento. Ô, Brunão, só para a gente encerrar aqui, já estamos também indo para o final do programa. Você acha que dá uma final aí de Brasil e Argentina? O que você arrisca? Eu acho que é o que todo mundo quer, mas existe até uma brincadeira, assim, final não tem como mais dar Brasil e Argentina. Era o que todos nós queríamos, mas a Argentina ficou em segundo grupo. Isso. E aí daria uma semi, ainda temos a possibilidade de dar uma final Brasil e Argentina. Existe uma companhia de videogames, nas últimas 2 Copas, Brasil 14 e Rússia 18, eles fizeram uma brincadeira em que eles foram dando... fizeram a simulação deles. Uhum. E eles acertaram as finais e acertaram o campeão. Caraca! Olha aí. E esse ano eles fizeram essa mesma situação, fizeram essa simulação. Uhum. Só que aí eles erraram porque eles botaram o Brasil e a Argentina na final e a Argentina sendo campeã, ganhando por 1-0 do Brasil. Sim. Não existe mais essa possibilidade, ainda bem. Ainda bem, né? Ô Bruno, um abraço pra você, meu cara, muito obrigado, viu? Valeu! Marcelo, um abraço pra você, pra Aninha, mas nos falaremos ainda, porque tenho certeza que nos próximos jogos vamos nos falar. Com certeza. E nesse nosso clima a gente vai conquistar esse Hexa, se Deus quiser. Vamos sim, valeu, valeu Bruno. Valeu, Bruno! Valeu, tchau, tchau. Tá aí, gente, agora, então, intervalo, o Bruno já falou, terminou lá o primeiro tempo, e nós já estamos indo já meio que para a reta final, porque daqui a pouquinho tem Espaço Arte, né, Maria Helena de volta aqui. Marcelo, e nessa reta final do programa, eu vou trazer no quadro O Som da Torcida, com as músicas que embalam e embalaram a Copa do Mundo durante décadas. O Som da Torcida. Marcela, essa música que abre o quadro de hoje é a música oficial, né, lançada pela FIFA este ano para a Copa do Mundo do Catar. Essa música é interpretada pelos artistas Nicki Minaj, a cantora Nicki Minaj, o cantor Maluma e a cantora Miriam Fares. E aí, qual o meu comentário sobre isso, Marcelo? Nem sempre o que é oficial cai na boca do povo. Sobe o som aí, ô Boró, pra gente escutar essa tal dessa música aí, Tucutaca. Que anda por aí, quero que lo mueva, sí, sí, sí, sí. Ah, es ahí, la que anda por aí, quero que lo mueva, sí. Então, a estratégia da FIFA é sempre essa, né? Nesse clima de Copa do Mundo, de congraçamento dos povos e também por uma estratégia comercial, ela junta um artista de um país, um artista de outro, faz esse mashup aí, essa mistura, esse feat interplanetário. E essas músicas que são oficiais nem sempre caem na boca do povo. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2014, a gente teve uma música oficial que nem todo mundo conheceu. Solta aí, Boró, pra gente. Essa música foi interpretada pelo cantor americano Pitbull e pela Cláudia Leite. Put your flags up in the sky, in the sky. Né, essa estratégia também, né? Juntam um que fala inglês, outro que fala português, outro que fala aramaico, e numa união de povos e raças, vamos celebrar o futebol. Mas nem sempre dá certo. Só que em 2010, a FIFA criou o hino de todas as Copas. Esse caiu na boca do povo. E até hoje, quando eu escuto, eu choro. Porque eu acho essa música de arrepiar. Essa sim. Qual é a de 2010? Era oficial. Essa era oficial da FIFA. Da FIFA mesmo. Qual que era? Solta aí. Manda aí. A rainha. A rainha. Sim. Essa música é de arrepiar.